Feliz sábado a todos. Como é bom estar aqui com vocês. E eu começo fazendo uma pergunta para cada um: quanto custa a salvação? Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versos 23 a 27. Quanto custa a salvação? A gente pensa que é fácil responder essa pergunta, mas ela não é fácil de ser respondida. E olha só o que a Bíblia diz para começar a responder ela no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 23, as palavras de Jesus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em lhes dizer: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens isso é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Meus amados, essa história é meio estranha. Ela não é uma história comum ou normal. E Jesus, ele começa a dizer algo aparentemente do nada. Talvez ele podia estar num bairro ali um pouco mais rico de Jerusalém, ou de repente estavam passando pessoas bem vestidas ou com posses, que eram reconhecidas como ricas, não sabemos. E o fato é que Jesus evoca o pensamento de que é muito difícil aquele que tem riquezas, que confia nas riquezas deste mundo, entrar no reino de Deus. É muito estranha também a atitude dos discípulos. A Bíblia relata que eles estranharam essas palavras, e mais estranha ainda é o fato de que eles ficaram maravilhados e perguntaram assim: ah, mas então quem é que pode ser salvo? Os discípulos não estavam querendo dizer que todo mundo era rico, mas eles estavam querendo dizer algo que é uma realidade na vida humana. Todo mundo gostaria de ser rico e ter aquilo que o dinheiro pode comprar: as roupas, os carros, as casas, os apartamentos, as viagens, a glória deste mundo. Já pensou você se hospedar naquele hotel 7 estrelas em Dubai? E diz a lenda, né, que lá você pode fazer o seu cardápio, você pode pedir palmito do Brasil, pão da Síria, caviar do Japão. Você manda para eles o seu cardápio com 6 meses de antecedência, e quando você chega lá, tem caviar do Japão, palmito do Brasil, pão da Síria, o que você quiser. Seria gostoso viver uma vida assim? O que vocês acham? O fato é que as riquezas, o que o dinheiro pode comprar, seduz a humanidade, e todos gostariam de ser ricos. E só não são porque não podem, porque se pudessem, todos seriam. E Jesus, ele inverte a todas as lógicas. E ele diz que quando a gente confia na riqueza, o reino do céu não é nosso. Interessante que a riqueza, em certo sentido, ela pode proporcionar uma certa saúde. Se você puder ser atendido pelos melhores médicos do país, você talvez tenha uma saúde melhor do que aquele que depende do SUS. A riqueza, ela pode proporcionar algum tipo de proteção. Se você tem um carro blindado, quem sabe você esteja mais protegido do que alguém que tem um carro mais simples. É fato também que a riqueza pode proporcionar algum tipo de felicidade. As pessoas ficam felizes ao poder comprar, elas ficam felizes com as suas conquistas. O dinheiro traz uma certa felicidade. Interessante ainda é que no mundo religioso de hoje, se prega a ideia que o dinheiro compra inclusive a salvação. Essa é a mensagem. Muitas vezes ela não é dita com essas palavras, mas é isso que ela quer dizer. Agora, o fato é que as pessoas se iludem com a riqueza, e Jesus Cristo não veio conceder riquezas na terra, Ele veio conceder salvação. E quem pode ser salvo? Aí a Bíblia diz algo que mexe com a nossa compreensão da verdade. Isso é impossível para os homens. Ser salvo é impossível. Ninguém merece, ninguém pode conquistar, mas para Deus tudo é possível. Mas já que é possível, quanto custa? Abre a sua Bíblia no Salmo 49, versos 7 e 8. E ali a Bíblia diz algo que eu acho profundamente relevante dentro dessa pergunta: quanto custa a salvação? Como que ela funciona? E ali o salmista canta assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, pois a redenção da alma dele é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Quanto custa a salvação? Ela é barata? A Bíblia nos diz, irmãos, que ao ser humano verdadeiramente ninguém pode remir, e se algum homem tentasse, esse preço seria tão caro, mas tão caro, que ninguém poderia pagar. Ele desistiria de tentar, mas para Deus tudo é possível. É assim que Jesus Cristo, o Deus eterno, se faz homem, e Ele pode pagar o preço que ninguém poderia pagar. E o preço não é barato, é caríssimo. E se a alma de um homem é caríssima, que se dirá da alma de todos os homens? Qual que é o tamanho desse preço que Ele paga? Mas Cristo vem, Ele paga cada centavo deste preço, e quando Deus te oferece a salvação eterna, o céu, a glória do céu, que é infinitamente maior do que tudo que o dinheiro pode comprar, a Bíblia diz assim: porque sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de obras, para que ninguém se glorie. Quanto custa a salvação? Ela é gratuita. Depois, se você estuda um pouquinho o livro de Romanos, a Bíblia diz assim que os seres humanos são justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. É gratuitamente, mediante uma redenção que pagou um preço caríssimo. Mas a salvação é de graça. Mas sabe, irmão, se a gente vive num mundo que a religião é muito superficial, é muito sem conhecimento da Bíblia, do Espírito, da missão, e não permitam que esse Espírito reine nesta igreja, e muitos cristãos diriam que essa salvação gratuita e acessível, ela é coisa só do Novo Testamento, porque lá no Antigo Testamento era duro, era difícil, a gente tinha que fazer por onde, agora Jesus fez, e agora a gente não precisa mais fazer e guardar o sábado, e não precisa mais deixar de comer carne de porco, e não precisa dar o dízimo, e tem um monte de igrejas, entre aspas igrejas, com esse tipo de conversa. Mas eu queria estudar com vocês o Antigo Testamento, um capítulo, Isaías capítulo 55, e vamos entender quanto custa a salvação. A palavra de Deus é maravilhosa, e ela não é simplista, ela é profunda, ela entra no íntimo da nossa alma, e ela nos revela coisas que são maravilhosas de se entender. Olha o que diz a Bíblia: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Essa seção do livro de Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, contém algumas das promessas mais lindas de toda a Bíblia. E muitos desses textos têm implicação cristológica direta, aplicação messiânica a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que foi glorificado por Deus, o Santo de Israel. É aquele para quem as nações fluem, para conhecer a sua graça, a sua palavra e a sua gratuita salvação. E a primeira imagem que esse texto evoca é a imagem da sede. E eu gosto muito de um texto paralelo lá no Apocalipse, que fala algo muito semelhante. Ele diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Texto lindo, maravilhoso. Receba de graça. Você quer? Você tem sede? Claro que essa sede, Jesus Cristo vai ensinar no seu Evangelho, que ela é fome e sede de justiça, de que Deus seja honrado, de que a vontade dele se cumpra, de que a palavra dele seja conhecida, praticada e pregada. Você tem sede de que isso se cumpra? Vinde às águas, vinde e comprai. E agora a gente pensa, mas a gente não merece, não temos dinheiro? É sem dinheiro, compre vinho e leite. E ele diz: por que que a gente gasta o nosso dinheiro no que não é pão? No que as pessoas gastam o dinheiro delas? No que você gasta o seu dinheiro? No que a igreja gasta o seu dinheiro? Satisfaz? A cobiça humana, irmãos, não conhece limites. Ela é insaciável. A Bíblia fala de homens insaciáveis no pecado. Não importa quanto dinheiro tenham, querem ter mais. Não importa quantos carros importados têm, querem ter mais. Não importa se aquele carro a mais que essa pessoa vai ter significa prato de comida que outros não vão ter. As pessoas não param para pensar. E a rotina do pecado é insaciável e nunca satisfaz. E no que as pessoas gastam seu dinheiro? Tentando satisfazer seus apetites insaciáveis. Pelas roupas, pelas joias, pelos carros, pelas casas, pelas viagens. E como é que nós cristãos trabalhamos o nosso dinheiro? Eu não estou falando aqui para ninguém bilionário, milionário, mas eu estou falando para pessoas que também têm dinheiro e também gastam o seu dinheiro. Eu não estou aqui querendo dizer que você não pode comprar nada para você e tem que dar tudo para a igreja. Deus me livre pregar isso. Eu não acredito nisso. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que Deus te faz uma pergunta: por que que muitas vezes você gasta o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? E quando a gente estuda a Bíblia, a gente lembra que o reino de Deus é alegria e paz no Espírito Santo. Gastar o dinheiro no reino de Deus traz satisfação. E o que isso pode significar? Se envolver financeiramente com a missão, irmãos. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas, auxílio às pessoas que precisam, acima de tudo o auxílio espiritual, mas também o auxílio material, de aquilo que a gente possa fazer. Nós não somos chamados a resolver o problema do mundo, mas nós somos chamados a amar as pessoas e a aliviar dentro das nossas posses o sofrimento delas. O texto nos pede para ouvir atentamente, inclinar os nossos ouvidos e irmos ao Senhor, porque Ele promete fazer conosco uma aliança eterna. E essa aliança inclui a misericórdia que Ele prometeu a Davi. Estuda a aliança que Deus fez com Davi. Estuda essa aliança e você vai ver que Deus prometeu a Davi graça, misericórdia, paz, salvação sobre ele e sobre a sua família. E é essa mesma aliança que Ele quer fazer com você, sem que você pague por ela. Dízimo e oferta não é você pagar pela aliança, muito pelo contrário, é você reconhecer em Deus a fonte de tudo e devolver a Ele e ofertar a Ele e se envolver com Ele para a salvação daqueles que de outra forma não conheceriam a palavra. Nesse caminho existe felicidade, e essa felicidade jamais terá fim, porque ela vem de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, e aquele que faz a sua vontade permanecerá para sempre. Os versos 6 e 7 vai nos aprofundar nessa discussão E ele vai dizer algo interessante, olha só: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. A salvação é de graça. Mas esses dois pequenos versos, em especial o verso 7, nos diz que ela custa tudo que a gente tem e que a gente é. Deus me salva das minhas mentiras, das minhas imoralidades em relação às palavras, em relação ao sexo, em relação ao próprio dinheiro, em relação às minhas infidelidades contra o amor, contra a fé, ou contra a verdade, ou contra os seus mandamentos. Ele me salva de forma gratuita, mas isso tem um preço, que toda essa imoralidade, ou que toda essa transgressão, que todo esse pecado, que toda essa atitude sem responsabilidade, sem amor e sem fé, seja abandonada. E isso não é um fardo, isso é uma alegria, porque se eu posso me entregar a Deus, receber uma salvação gratuita, que vai cobrar o preço de que eu não seja mais mentiroso, eu só posso me alegrar nisso, porque eu não tenho nenhum prazer em ser mentiroso. Se esse é o preço, que esse preço seja pago, que eu não seja mentiroso. É esse preço que tem que pagar? Que ele seja pago. Você quer pagar esse preço? Falar a verdade? Educar os seus filhos com a verdade? Agir dentro da família com a verdade? Não vender nada para ninguém com mentira? No trabalho, onde quer que for? Você quer pagar o preço da salvação? Não é porque você vai ser salvo porque você não fala mentira. Talvez você não fale mentira, mas você tem outros pecados. E ninguém merece a salvação é de graça. Mas ela custa tudo o que a gente tem. Eu não posso dar um centavo para Deus me salvar, mas Deus me salvou, e eu quero dar para Ele muito mais do que um centavo. É assim que é a lógica de Deus. Ela é de graça, mas ela custa tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é. Toda a perversidade do coração, toda a iniquidade das nossas palavras ou comportamentos, devem ser renunciadas em nome de ideais que estão acima do céu. Olha só como o texto continua, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Muitas pessoas no mundo cristão reclamam do dízimo. Muitas, não são poucas. E elas não param para pensar na infinita sabedoria por detrás do dízimo. 10% da renda é muito dinheiro para quem ganha bem. É muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Existem pessoas no nosso mundo que ganham 50 mil reais por mês. Pessoas que trabalham em empresas, no governo, em algumas áreas da sociedade. Não são muitas, mas existem. O dízimo de uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês é 5 mil. Não é pouco dinheiro, não. Muitas vezes tem igrejas inteiras cujo dízimo não chega a 5 mil reais por mês. Não é pouco dinheiro. Por outro lado, quem ganha pouquinho, 10% é uma quantidade significativa, mas ninguém morre por devolver a Deus 10% do que ganha. Ganha 500 reais por mês, 50 reais faz falta? Faz. Mas você não vai morrer por devolver ao Senhor. E agora Deus pega 50 reais do pobre, Ele pega 5 mil reais do rico, e Ele junta tudo numa mesma causa: pregar o Evangelho. Amém. Olha a sabedoria por detrás disso. Sabedoria infinita, porque os pensamentos de Deus não são os pensamentos humanos. Os caminhos de Deus não são os caminhos humanos. Quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, a gente entra em contato com um Deus que é infinitamente sábio. Ele sabe o que Ele pede, Ele sabe o que você pode dar, Ele não te pede nada injusto, Ele é perfeitamente justo, e Ele nos usa, e é um privilégio sermos fiéis a Deus. Esse Deus é o Deus que é amor, um amor incondicional e perfeito. Ele é aquele que, segundo o texto, é rico em perdoar. Ele é um Deus que eleva a nossa perspectiva lá no mais alto do céu. O próprio livro de Isaías diz: eu sou o alto e sublime, que habito no mais alto céu, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. E quando Deus mostra a gente o mais alto céu, Ele fala para a gente lembrar da chuva. Olha o verso 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a minha palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Deus, Ele leva o nosso coração a olhar lá para o céu. E quando a gente olha lá para o céu, Ele nos mostra a imagem da chuva que cai. Não é lindo isso? Não é maravilhoso, irmãos? E a chuva que abençoa a terra é um símbolo da chuva espiritual que abençoa a igreja. O livro de Efésios diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É lindo, irmãos. É fantástico. E essa chuva desce como símbolo de uma palavra que inunda a terra e que produz fruto. E ela não volta vazia. Você sabe por que que Deus deu uma palavra dizendo assim: amem uns aos outros? Porque Ele não quer que essa palavra volte vazia, sem que vocês amem uns aos outros. Sabe por que que Deus deu uma palavra para a gente ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque Ele quer que essa palavra torne vocês fiéis nos dízimos e nas ofertas. Sabe por que que Deus deu uma palavra que esse evangelho vai ser pregado? É porque essa palavra vai se cumprir, ela não vai voltar para Ele antes que a gente cumpra a pregação do Evangelho. É assim, é simples. A palavra de Deus não volta vazia, ela prospera naquilo para o que Deus a designou. Para terminar, os versos 12 a 13, diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão de cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. As imagens desse texto, desses últimos dois versos, são de alegria, de paz, de transformação, de glória eterna. Essa é a imagem diante da qual a gente tem que trabalhar, a gente tem que orar, a gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que ser fiel, a gente tem que se arrepender do pecado, abandonar o pecado, a gente tem que ser melhor do que a gente é. Isso traz muita alegria, isso traz uma paz que excede todo entendimento. Essa transformação que a gente vê aqui, vegetal, é um espinheiro que agora vira uma árvore um pouquinho mais bonita, né? Ela é um símbolo da alma, irmãos, que Deus encontra na gente um espinheiro, pessoas amargas, críticas, ruins, maldosas, maliciosas, vaidosas, podres, e Deus quer transformar a gente em pessoas bonitas, pessoas de fé, de verdade, de sinceridade, de integridade, de honestidade, e isso será um testemunho eterno da glória e do poder de Deus. Quanto custa essa experiência, irmãos? Para a gente é de graça, mas Cristo pagou muito caro por ela. O que que a gente paga, a nossa moeda de troca nisso tudo? É a nossa tristeza, é o nosso desassossego, são as nossas prisões, a nossa indignidade, o nosso pecado. Isso é o que a gente paga, essa é a nossa parte, e o que a gente ganha em troca é a salvação. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós recebemos o tratamento a que Ele era digno. É de graça. Muitas pessoas, irmãos, têm se iludido que compram a salvação. Essa é uma tentação comum. A gente pensa que porque a gente está aqui no sábado de manhã somos melhores do que aqueles que aqui não estão. porque a gente come isso ou não come aquilo, a gente é melhor do que quem faz diferente, por causa das nossas roupas ou da placa da nossa igreja, a gente se ilude com isso, mas não é assim, nunca foi assim, nunca será assim, e graças a Deus por isso, porque a gente percebe que a gente não merece, e a gente tem sede de algo que a gente não merece. A gente sabe que a gente não merece ir para o céu, mas a gente tem vontade de ir para lá. A gente fala assim, Deus tem misericórdia de mim, Deus, eu quero ir para lá. E aí o texto nos diz, você que tem sede, vinde as águas. Sem dinheiro, compra. Compra o que você precisa para viver. Nesta terra e na outra. E assim, é que na mensagem da salvação, somente Deus é glorificado. O ser humano não tem glória porque sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso não quer dizer que não precisamos ser bons. O próprio verso 10 de Efésios 2 diz que Deus preparou boas obras para que a gente ande nelas. O fruto natural da salvação gratuita é a gente entregar tudo que a gente tem e tudo que a gente é no altar do Senhor, para praticar a verdade e a vontade de Deus. Será que vocês precisam reavivar a compreensão disso? Desistir de comprar a salvação e aceitar ela pela graça? Desistir de querer não entregar a vida a Deus e entregar tudo nas mãos dEle? Você precisa disso? Eu quero te conceder uma oportunidade esta manhã de falar para Deus que realmente o cheque é sem fundo, não tem como comprar essa salvação. Não tem dinheiro que compre. Mas se ela é de graça, a gente vai servir a Ele de graça o resto da nossa vida. Você quer servir a Deus de graça o resto da tua vida? Entregar tudo nas mãos dEle, para Ele? Não é para mim. Eu vou embora amanhã. Deus vai ficar com vocês. Vocês querem entregar para Deus? Deus eterno e maravilhoso, obrigado pelo teu amor em Jesus Cristo, Pai. Amém. Obrigado porque a salvação é gratuita, Pai, porque de outra forma ninguém poderia pagar por ela, Pai. Porém, nos ajuda a entender também que Jesus pagou um preço caríssimo por cada um de nós, Pai. Que esse preço não tenha sido em vão, mas que a salvação dele se cumpra na vida de cada um de nós, Pai. Que a tua graça nos baste para isso, perdoando os nossos pecados, transformando o nosso coração e nos ensinando a entregar tudo no teu altar, Pai. Nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida pessoal, espiritual, tudo seja teu, Pai, e que nós vivamos pela tua graça neste mundo, Pai. Que o Senhor nos faça fiéis e felizes, por favor, Deus. Toma de forma especial aqueles que estão aqui à frente, Pai, que de uma forma especial quiseram, tiveram o desejo, movidos pelo Espírito, de externarem a ti que eles precisam da tua salvação, Pai. Todos nós precisamos, Deus, e que assim essa graça os alcance e alcance a cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos dê um ótimo almoço, que o Senhor nos dê uma ótima tarde de crescimento espiritual na tua presença, e que saiamos daqui melhores do que chegamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Amém.